adiar, tem delay. Dar só aqui um compasso de espera para ver se escreve alguma coisa. Antes disso, peço já uma coisa. Eu já estou a ouvir comentários no chat, pá, sinceramente, um pouco desnecessários. É assim, caso não saiba, o chat é moderação e podem ser banidos do chat. Epá, e nós estamos aqui é para partilhar conhecimento, falarmos das nossas experiências, e aprendermos uns com os outros. Não é para virmos para aqui ofender ninguém, nem gozar com o que nós estamos a fazer, porque tanto eu como o Fute, como o Pirata, podíamos estar a trabalhar ou podíamos estar em lazer com a família ou descansar. E estamos aqui a dispor um pouco do nosso tempo. Portanto, só um, pá, essa chamada de atenção, um bocadinho de respeito. Entretanto, Fute e Pirata, estão a ouvir bem? Está tudo ok? Tudo ótimo. Olá, Tudo em boa grande. noite. Como é que foi o jogo da Champions? Que nem sequer tive a oportunidade de ver. Ficou 2-1. E correu tudo bem. Correu Ninguém tudo está a bem. ofender. Enfim. Portanto, hoje, como sabe, vamos falar de controle emocional. Eu tinha feito uma mensagem, uma sondagem para saber qual era o tema, para ver o que é que tinham mais interesse e o mais votado, que eu já sabia, já calculava que fosse as estratégias planas, mas já que falámos em gestão de banca, faz todo sentido o controle emocional, porque podemos ter a melhor estratégia do mundo, mas se não houver uma boa gestão de banca e controle emocional, não vale a pena, vai dar tudo ao mesmo. Agora, antes de começarmos então a falar do controle emocional, é pá, agradecer que o Fute dissesse qualquer coisa sobre ele, falasse um pouco do historial dele, como apostador. Dá-lhe aí, Fute. Primeiro, boa noite a todos, aí à malta do chat. Obrigado pelo apoio. Aqueles que não me apoiam, obrigado na mesma, porque isso me vai fortalecer ainda mais. E obrigado pela parte negativa. Quero agradecer diretamente aí ao Nuno pelo convite, que eu aceitei logo prontamente, porque é sempre uma coisa que eu gosto de me envolver nessas conversas de traders, porque acho que falta disso na comunidade de apostadores, em Portugal sobretudo. E praticamente comecei em 2010, na altura que a reportagem do Paulo Rebelo. E tentei procurar, na altura não havia muita informação, tentei procurar, não com muito sucesso no início, é verdade. Praticamente posso dizer que tem 7 anos, mas não são 7 anos que praticamente são contáveis, porque houve pausas, houve anos que eu não trabalhei, houve anos que eu tive a estudar praticamente, sobretudo os primeiros 3 anos foi praticamente dedicar ao estudo, depois ir para a prática não correu propriamente bem, logo do início, porque não havia estrutura emocional, não havia gestão de banca, não havia nada. Havia uma pessoa que tentava olhar para aquilo como ganhar dinheiro fácil e de fácil não tinha nada. E praticamente vou nessa conversa que vamos ter aqui, vamos falar um pouco dos maus hábitos que nós tivemos e nós todos temos esses maus hábitos, da primeira visão para as apostas, não aquilo que eu olho agora e olho como uma atividade que nela acho que é difícil. E depois vamos falar da parte menos boa, que é o descontrole emocional. E é isso. E é isto, e é o que vamos falar. Zé, Zé Carioca, já avisei antes de começarmos, epá, mais uma e estamos conversados. Isto é assim, eu não sei entretanto, não sei entretanto, tenho aqui uns apontamentos. Ah, é verdade, eu ouvi pessoal que falou, que estava a comentar do Rui não ter aparecido. O Rui teve um problema pessoal e pá, infelizmente não pôde vir. Eu não sei se vai conseguir aparecer a meio, se não, mas duvido muito. Portanto, olha, teremos de ir só os três, infelizmente. Isto também faz parte. Começando então a falar da emoção, do controle emocional. É assim, eu logo no início comecei a procurar as estratégias milagrosas, que é o que todos fazem, e é lógico que isso não correu bem. Fiz muitas experiências, vi muitos vídeos, vi muitos blogs, enfim, e comigo nada funcionava. É lógico que as estratégias podiam eventualmente funcionar, mas a questão é que nós nunca vamos conseguir imitar ninguém a fazer apostas nem trading, portanto, podiam até funcionar, mas para mim não funcionava. Portanto, esse foi, digamos, que um primeiro erro, está bem que erro, ou aprendizagem, digamos assim, que eu tive que passar por isso, e aprendi muito, pelo lado negativo, que tinha que procurar o meu caminho, e só isso. O ninja, calma. O que fazia, neste caso, o que eu fazia quando levava um red, que é assim, eu cheguei a ter situações de ser apanhado num golo, whatever, e levava o red e depois fazia tipo all-in, às vezes com uma odd de 1.10 para recuperar o red. Vamos supor que estava a perder 10 euros e metia lá 50, isto dando um exemplo para recuperar o red, e a loja depois ficava lá tudo, acabava por perder a banca, e isto significa que era o descontrole emocional, porque tinha era que assumir o red e passar para outro jogo ou fazer outra coisa qualquer. Portanto, isto é um erro que muitos cometem inicialmente, que é fazer chasing, né? Que é andar à procura atrás do prejuízo e tentar resolver assim. Depois, entretanto, com os acompanhamentos da academia, é que vim-me a perceber que eu até fazia um trabalho mais ou menos, mas que eu não assumia os reds. Portanto, isso foi outra fase que tive também que tive que começar a assumir redes, e conforme eu falei, salvo erro, logo na primeira conversa de traders, que cheguei, eu chegava a ter planilhas e tinha um caderno onde apontava tudo, e a perceber porque é que não ganhava dinheiro, porque eu andava sempre, ganhava ali um euro ou perdia um euro no final do mês, e tive que andar a ver os redes que tinha desnecessários, redes grandes, porque não os assumia. Portanto, e com a academia, com os acompanhamentos da academia, na altura era só o Fute e o José Marques, epá, acabei por aprender isso e perceber onde é que estavam os erros, que era não assumir os redes. Depois passei a fazer uma estratégia dos overs, que até tenho um vídeo a falar nisso, e ao mesmo tempo aperfeiçoar a gestão de banca, porque com essa estratégia dos overs eu obrigava-me a fechar, portanto eu entrava num over, no over limite, e obrigava-me a fechar a perder no máximo 50%. Portanto, isso fez com que eu me obrigasse a mim próprio a assumir os redes e, no, por outro lado, a fazer uma gestão de banca. Portanto, isso fez com que eu subisse e progredisse bastante. Eu sei, durante um mês eu andei a fazer isso, posso dizer que andava na altura com investimentos de 2 euros e houve dias a fazer 10, 20 euros, entre 10 a 20, às vezes 15, whatever, só com essa estratégia. Mas lá está, uma forma de gerir a banca e de tentar-me controlar. Outra coisa que foi muito fundamental também para mim foi o apoio familiar. Que a minha ex-mulher, que cheguei a falar em vídeos, não é? Que houve uma separação, a minha ex-mulher apoiava-me tudo. Ela todos os dias, mesmo no final do dia, mesmo quando dissesse minha rede, ela virava-se para mim, epá, foi um dia mau, amanhã há de ser melhor. E isto é muito importante, porque se tivermos alguém ao nosso lado, seja a minha namorada, seja a mãe ou o pai, não interessa. As pessoas que já estão... que estão ao nosso lado e em vez de nos apoiarem, se nos criticarem e mandarem abaixo, epá, então aí é muito complicado. Tanto que, entretanto, eu depois, com os problemas pessoais que tive, que também divulguei publicamente quando a minha relação terminou, o controle emocional foi-se. Ou seja, eu cheguei até a anunciar que ia acabar com o blog e acabar com tudo, porque eu não tinha cabeça para trabalhar sequer, quanto mais... para estar a expor-me e a falar com o pessoal, a tirar dúvidas, e para aí fora, como acontece todos os dias. Lá consegui, entretanto, levantar a cabeça, e foi o trabalho que me ajudou, porque aí dediquei-me ao trabalho a 100%, e foi o que me ajudou emocionalmente, porque se não fosse assim, não sei onde é que andava. Eu passei, inclusive, por situações de cortar, de haver cortes de internet, ou de eletricidade, e ter que superar isso. E nunca falei nisso em lado nenhum, falo agora, e tive que superar isso. Eu tive que conseguir, na altura, inventar formas de continuar a fazer o meu trabalho, para poder pagar as coisas que tinham cortado, e consegui fazê-lo. Portanto, e aí, digamos que dei uma grande prova a mim próprio que era possível. Porque isto não é fácil, porque emocionalmente estar a trabalhar assim nessas condições é muito complicado. Estarmos a trabalhar e dizer, eu tenho mesmo que ganhar, porque tenho que pagar isto ou aquilo, é muito complicado. É algo que eu não aconselho a ninguém, mesmo. Convém ter uma fonte de rendimento... fixa, nem que seja um part-time, convém haver alguma fonte de rendimento, porque estar-se a ter este estilo de vida sem um rendimento fixo é complicado, porque as emoções vão falar mais alto e nós vamos cometer erros porque vamos nos obrigar a ganhar dinheiro, isso não vai funcionar. Aqui um à parte que eu vos vou falar, e não quero piadas, porque eu considero isto importante. Vou falar aqui do António Mendes. Ele houve um vídeo que lançou que foi... entre muitos outros, polémicos, mas eu este também brinquei muito com o vídeo, mas eu tenho que falar nisto porque foi algo que eu experimentei e posso dizer que funcionou um pouco. Isto é assim, ele estou aqui a falar especificamente do vídeo que ele falou do fazer exercício, uma coisa assim do género, que tinha-se fazer exercício para se ter greens. Eu posso dizer que eu tive fases em que eu ia jogar basquete de manhã, umas 2 horas ou 3, ia queimar ali um bocadinho de calorias, e posso dizer que o meu desempenho depois no trabalho era muito melhor, isso posso dizer. Isto faz sentido porque quando fazemos exercício, a adrenalina sobe e faz com que a cabeça raciocine de outra forma. Posso dizer que sim, isto foi algo que me ajudou bastante, essa fase em que eu ia jogar um bocadinho de básico e depois houve outra fase que ia fazer caminhadas de manhã, e garanto-vos que, epá, não é para rir, esse vídeo, António Mendes, ele faz algum sentido aquilo que ele dizia, pelo menos comigo funcionou. Depois comecei também a assumir redes e parar. Quando eu digo assumir redes e parar, era assumir o red de um jogo e parar mesmo, durante uma hora ou duas, ou então não fazer mais nada nesse dia. Porque quando, foi quando comecei-me a perceber daqueles reds que todos já tiveram, certamente, de dar-mos na mesa e ter vontade de partir do monitor, whatever. Epá, eu quando tinha esse tipo de atitudes, olhava para mim e dizia assim, tenho que parar, hoje se calhar não faço mais nada, e cheguei a estar dois ou três dias parado. Portanto, há que haver, nós temos que nos olhar a nós próprios, olhar no espelho e dizer assim, pá, quando eu atinjo este limite de descontrolo, tenho que se parar. Pura e simplesmente. E agora, leva-se tempo até nos apercebermos, até nos apercebermos dessas nossas emoções, enfim, mas eu consegui chegar lá, entretanto. Depois, é claro que temos também que refletir. Essa paragem sempre funcionou, as várias vezes que fiz esse tipo de paragens funcionaram sempre, depois quando voltava sentia-me pelo menos com mais capacidade, mais concentrado. Depois daqui refletir sobre os erros, os reds grandes ou desnecessários, isto é das piores coisas que acontecem, é termos aquele red desnecessário, que entradas que fizemos e que temos consciência que eram arriscadas e como tal reds desnecessários, tem que se refletir sobre isso, e isso não é fácil de gerir. Não é fácil de gerir, nem é fácil de assumir, que há muita gente que não assume erros que cometem. Eu também tenho aqui apontado, ouvir os mais experientes, falar como são mais experientes e partilhar o que se anda a fazer. Que há muita gente que tem vergonha de dizer que teve um red, ou que ganha cêntimos. Epá, deve-se partilhar com alguém, porque há de sempre haver alguém que nos vai dar umas luzes e nos vai dar bons conselhos, não é? Enfim, estou em cadeiras de rodas, eu já te respondo. Dou-te uns patins, se calhar. Partilhar o que se anda a fazer, o que eu acabei de fazer, epá, o que eu faço atualmente após um red, isto é assim, isto para mim neste momento, o que eu faço após um red, eu continuo, pura e simplesmente, sempre com o mesmo valor de investimento, sempre a fazer o mesmo trabalho. Agora, se for um red que eu sinta que realmente me afetou, que tenha esse descontrole, do murro na mesa, enfim, eu paro, pura e simplesmente não faço mais nada. Aliás, a primeira conversa de traders eu falei nisso, que ia estar parado um dia ou dois e tive. Portanto, eu, por isso simplesmente é o que se deve fazer, é, pelo menos é aquilo que eu faço atualmente e que eu aconselho a fazer. Tá, e está assim, aqui uns tópicos que eu fui buscar, de experiências minhas e essas experiências para ser passadas, e quem quiser dormir pode ir, estás à vontade. Epá, e é isto. Agora eu não sei quem é que era, entretanto, o Pirata ou o Fute, quem é que era avançar primeiro. Eu posso falar um bocadinho. Boa noite, rapaziada. Boa noite, Nuno. Boa noite, Fute. Gestão emocional. Eu acho que o Nuno já falou basicamente das coisas mais importantes. Nós termos uma atividade física, termos uma vida pessoal equilibrada. Para algumas pessoas também é importante ter um trabalho para poderem ter outra fonte de rendimento que não esta, para conseguirem também ter mais calma e conseguirem trabalhar. E a gestão emocional eu acho que vem da experiência, sinceramente. Nós vemos muitas pessoas a ingressar neste mundo e muitas pessoas a desistir deste mundo e a falar mal deste mundo. Por isso é que este mundo das apostas, do trading, das ações, dos mercados, por isso é que isto é tão mal falado, porque a maioria das pessoas que começa acaba perdendo dinheiro e acaba não sendo bem sucedida. Porquê? Porque não dá valor àquilo que está a fazer, muitas vezes. Não é? Nós não vamos ter uma banca de 100 unidades e meter 100 unidades na mesma aposta. Isso não faz sentido, porque senão vamos perder essas 100 unidades, muito provavelmente, e depois vamos acabando não tendo controle e querendo pôr mais 100 unidades para recuperar essas. Ou mais, não é? Eu acho que o controle emocional passa por uma pessoa ser disciplinada em tudo, não é? Nós temos que trabalhar, temos que, quem trabalha nas apostas tem que trabalhar também, e temos que pagar os nossos impostos, temos que fazer um sem número de tarefas que somos obrigados a fazer, e uma das coisas é sermos disciplinados no trading e termos a noção de quanto dinheiro é que estamos a pôr e se esse dinheiro tem realmente valor para ali estar e se não nos vai a nós provocar uma reação que não seja boa, não é? Uma reação negativa pode nos estragar o dia, pode ser uma coisa menos boa, e às vezes eu reparo muitas vezes em coisas que até a mim me acontecem, que é uma sucessão de redes, não é? E numa sucessão de redes das duas uma, ou uma pessoa perde pouco dinheiro e tem juízo, ou uma pessoa perde imenso dinheiro e fica arrombada psicologicamente e na carteira também, não é? Nesse sentido, epá, acho que cada um deve pensar, somos todos homenzinhos, pelo menos eu não sei, não conheço nenhum dos jovens, muitos jovens a fazer trading, por isso somos todos homenzinhos, e quem tenha 18 anos já é homenzinho, quer queira, quer não. Por isso, é ter o controle do dinheiro que pomos, do dinheiro que arriscamos, e manter o juízo, não é? Para que isto seja um mundo divertido, para que todos possamos tirar daqui dinheiro. E quem não puder tirar dinheiro, ao menos tire uma boa experiência e que não, epá, que não lixe aqui dinheiro que pode aplicar noutras coisas e ser mais feliz. Eu não ponho aqui dinheiro que eu sei que me vá fazer feliz noutra coisa. Ou que eu precise para comer, para pagar a água, para pagar a luz, eu não vou fazer isso. Não me vai fazer ficar. Epá, não faz sentido. Não faz sentido. Não, eu acho que durante as outras conversas que tivemos já falei bastante sobre o assunto. Ah, tenham juízo na carteira, tenham juízo na cabeça. Há muitos jogos, tal qual como a Correia disse. Todos os dias há aqui mercados para fazer. E se hoje correu mal, amanhã vai correr melhor, desde que a gente tenha a cabeça fria. Posso também dizer que o controle emocional, variando os desportos que estamos a fazer, vai variar bastante, né? Se estivermos a fazer corridas de cavalos, o nosso controle emocional tem que funcionar, porque são mercados muito rápidos e temos de ter bastante juízo nas stakes que pomos. Se estivermos a trabalhar no mercado como ao futebol, como ao ténis, há um bocadinho mais de tempo a pensar, há um bocadinho mais de tempo a refletir e possibilita outras coisas, né? Gostava agora de passar a palavra ao Fute. Sejas bem-vindo, Fute, mais uma vez. Sr. Fute, adormeceu? Não, deve ter adormecido. Pronto, pessoal, olha, queria também aproveitar para anunciar que vou fazer um curso com mais com o Chaser e com outro colega também. Pá, nós vamos centrar-nos exatamente em preparar pessoas para enfrentarem o mercado com atitude e não terem medo de trabalhar o mercado e não ficarem a olhar para as corridas a passar sem saberem o que fazer. Apareçam, espero que porque vamos dar material de muito, muito valor e pronto, vai ser uma experiência espetacular, para mim vai ser uma experiência nova. E espero contar com o máximo número de pessoas, ok? Ah, essas informações sobre esse curso, depois logo o Pirata, ou eu até, também vou falar nesse curso, um dia destes. Sou futeboy, adormeceste, caíste, o que é que se passa? Olha, eu aproveito para partilhar aqui com vocês também mais uma coisa. É um link com o livro que já mencionaram aí no chat, que é o Trading in the Zone. Eu não consigo partilhar porque isto diz aqui qualquer coisa. Não dá para partilhar aqui o link, peço imensa desculpa, mas pesquisem no Google Trading in the Zone e vão ver o livro. Pá, é muito bom. Ajuda-vos a trabalhar o vosso psicológico. Isso é a linha que define entre ter greens ou ter reds. É o controle psicológico. É nós sabemos que amanhã há mais mercados, é nós sabemos que há mais oportunidades a seguir e não deixarmos que os reds nos levem assim muito, muito da nossa cabeça e do nosso tempo. Vou ver aqui, já com o Fute, não sei o que é que se passa. Perdeu o pio de repente. Pá, vou responder aqui uma ou duas perguntas, que entretanto tenho estado aqui a Sim, guardar. mandem-me as perguntas. Numa sessão de greens ficas com euforia, como controlar isso? Porque senão vai dar uma sucessão de reds. É mesmo isso, Então. é aquilo que nós costumamos, é aquilo que eu costumo chamar o modo campeão. É estarmos ali com aqueles greens valentes, podem até não ser muito grandes, mas sempre em green e somos os maiores e pronto, e depois vem aquele red que limpa o green se calhar de um dia ou dois e pronto, e está estragado. E depois há aqui outra questão, quando, para já quando acontece esse red, se esse red é muito exagerado face aos greens que temos, está aí alguma coisa de errado, porque ele tem que ser proporcional. Mas sem ser isso, por vezes o que acontece, esses reds grandes, às vezes o pessoal fica naquela, agora ele vem um red, afinal esta estratégia não funciona. E não é bem assim, porque o red tem que existir. Se não existe ninguém que não leve reds, nós só conhecemos uma pessoa que assume que nunca levou reds, pronto, não vamos falar dessa pessoa, mas enfim, o que é certo é que todos levamos reds. Não é por, às tantas, uma boa estratégia, se levar um red, que a estratégia não funciona. Agora, aí se calhar é tal altura, conforme eu disse há pouco, de reflexão, refletir o que é que correu mal e porque é que, ou porque é que o red foi tão grande. Pronto, esta é a minha opinião em relação a esta questão. Eu acho que se tivermos uma sucessão de greens é jantar fora, por isso simplesmente. Jantar fora, fechar o dia e aproveitar. Ir de férias, se for uma boa sucessão de greens, e se for uma sucessão de reds, é tirar um dia, tirar dois dias e continuar o nosso caminho. Yeah. Concordo. Ah, já está aqui o fruto, já pode falar. Então, fala do controle emocional, fazendo favor. É pá, desculpem lá, isso, a minha internet não está a grande coisa. Primeiro, pronto, meus colegas já falaram da maior parte das coisas, eu vou falar da minha experiência. Eu iniciei-me da pior maneira que se pode começar nas apostas, e quem diz as apostas, eu comecei com apostas simples e depois fui para o trading, passado algum tempo depois. E comecei logo da pior maneira possível, porque eu tinha crenças muito limitantes, que era uma atividade fácil, que era fácil ganhar dinheiro, e depois quando perdia dinheiro, o controle emocional não lá estava, ia tentar apostar o triplo ou o quádruplo para ganhar o que tinha investido na primeira vez. Não correu lá muito bem, e eu só comecei a ter consistência quando deixei de usar máscaras. O que é que eu quero dizer com isto? É quando deixei-me de tentar copiar aqueles que já ganhavam. Tentei desenvolver a minha metodologia de trabalho, e acho que isso é o mais importante. As pessoas veem prints no Facebook e dizem, ei pá, eu queria ser um Rui Morgado, eu queria ser um Paulo Rebelo, eu queria ser este, queria ser aquele. Mas esquecem que nem todos vão conseguir trabalhar daquela maneira, porque é uma maneira que aquela pessoa desenvolveu. E acho que o mais essencial, e também tem a ver com o controle emocional, é a forma que tu tens de trabalhar de forma confortável para ti, e não a forma confortável para os outros. Não tens que agradar aos outros. E é o que eu digo sempre, e já disse, até já tinha falado com o Nuno sobre isso, uma coisa é, se a tua estratégia resulta para ti, desculpa o termo, mas caga para os outros. Se consegues ganhar dinheiro com aquela estratégia, ponto. Venha Paulo Rebelo, venha Rui Morgado a dizer que aquilo não dá, dá para ti, ponto final. Continua, desenvolve, estuda, aplica-te, porque o mercado está a evoluir, e se tu parares a pensar, epá, arranjei aqui uma estratégia milagrosa e agora vou ganhar aqui uma pipa de massa, não vai resultar, porque o mercado vai evoluir, e quando o mercado evoluir tu vais ficar para trás, porque praticamente o mercado já deu o salto e tu ficaste à espera que o mercado fosse a teu favor. Depois comecei a pensar no autodesenvolvimento, porque eu tinha muitos problemas de controle emocional. A parte da ganância está diretamente associada ao controle emocional. Porque eu, quando ganhava, queria ganhar mais. Então ia para mercados desconhecidos, que muitas vezes não sequer conhecia o melhor jogador, ou se ele era forte a bater livres, se não era, se era uma boa equipa, como é que ela jogava. E depois comecei a tentar desenvolver na parte emocional, pode-se chamar inteligência emocional, autoconhecimento, porque um trader nunca vai se desenvolver se não se conhecer a si próprio, não conhecer os seus grandes erros. E o meu grande erro sempre foi a ganância, e por isso tentei combatê-lo logo de início. E como é que se combate a ganância? É não olhar para o dinheiro como uma... O dinheiro é importante, não estou a dizer, mas é um instrumento. E a partir do momento que eu olhei como um instrumento para fazer mais, as coisas começaram a resultar melhor. E depois, um grande problema que eu tinha era... Eu ganhava, por exemplo, imagino, 10 euros por jogo, ou 20 euros por jogo, por aí fora. No início, 2, 3 euros... E depois olhava muito para os outros traders que talvez começaram ao mesmo tempo do que eu, mas que desenvolveram muito mais cedo do que eu. Porque arranjaram uma forma de trabalho que praticamente identificava e conseguiram ter sucesso, e ainda bem para eles. E eu então queria muito ser aquele. E então depois foi uma coisa que eu acabei por descobrir, foi cedo ou tarde nós acabamos a descobrir sempre a diferença de saber o caminho e percorrer o caminho. Eu sabia o caminho, mas não o percorria. E então havia muitas crises por causa disso, porque eu sabia como é que chegava lá, mas não queria o percorrer, queria que o caminho viesse ter comigo. E depois, uma coisa que eu também depois comecei a pensar é que os meus pensamentos, como eu ia para o jogo, claramente prejudicava a minha forma de trabalhar no jogo. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, se eu tivesse tido um problema familiar ou um problema com algum amigo e estava condicionado, acabava por ir para o jogo a tentar que o dinheiro fosse a solução para aquele problema. E muitas vezes entrava com o pensamento errado e, por incrível que pareça, os pensamentos terminam as nossas ações e as nossas ações terminam os resultados. Por isso, se tens mau pensamento, vais agir mal. Agindo mal, vais ter maus resultados. Ponto. E foi a partir daí que eu tentei que as coisas fossem. E acho que é importante, isso é pouco falado, porque pronto, cada pessoa fala da sua experiência, mas eu acredito que a maior parte dos traders que têm sucesso hoje em dia tiveram muitas dúvidas e num determinado momento pensaram em desistir. E depois uma coisa que me fez ficar nessa atividade foi, vocês vão se rir agora, o Nuno também se riu quando eu contei isso, eu todos os dias de manhã ouço uma hora de motivação. E vejo casos, tipo como o Michael Jordan, que foi... para muitos, na modalidade, foi um dos melhores jogadores do mundo, mas se vocês saberem a história por trás dele, ou falhou mais que 9 mil cestos, perdeu mais do que 300 partidas, em 16 diferentes finais, foi encarregado de marcar o cesto que dava a vitória à equipe e ele falhou estes 16 cestos, mas ele superou-se e para muitos é o melhor jogador de básquet de todos os tempos e quebrou muitos recordes. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando há força de vontade, determinação e saber onde é que nós queremos caminhar, embora muitas vezes não vemos o caminho, mas se nós formos caminhando vamos ver. Isto é como aprender a dirigir. Tu nas primeiras aulas de condução acabas por cometer erros, mas depois quando tens a carta já fazes as coisas em piloto automático. Aqui é a mesma coisa. Tens que aprender, tens que errar, tens que ter força de vontade. O red é inevitável. Porque quem pensa que nunca vai ter redes, então está no trabalho errado ou na atividade errada, porque os redes fazem parte. E digo-vos uma coisa, eu adoro ter redes. Podem se rir à vontade, eu adoro ter redes, porque é com eles que eu aprendo. Eu quando tenho gringos, estou a fazer bem, o que é que eu vou aprender com eles? Não vou aprender nada. Agora, quando tem redes, assim, olha, falhaste aqui, tiveste rede, foi por algum motivo. Ou foi porque não estavas atento ao jogo, ou foi porque tu forçaste uma entrada que... talvez noutra circunstância não tinha valor, e isso tudo é uma forma de crescimento. E acho que nós temos que pegar naquilo que ainda não somos tão bons e tentar aperfeiçoar. Aquilo que já somos bons não vale a pena, porque já não há desafio ali, é apenas mais uma tarefa. E a minha opinião foi a minha experiência, e acho que todos estão aí no chat, podem se rir, podem dizer que isso é treta, mas muitos que estão a dizer que é treta talvez se identificam, mas têm medo de admitir. E enquanto vocês não admitirem os vossos próprios erros, nunca vou ser traders profissionais, porque um trader profissional conhece-se acima de tudo e sabe as suas fraquezas e tenta se fortalecer de alguma forma ou outra. Deitar abaixo, por isso é que eu digo, eu adoro meus haters, sabem porquê? Porque meus haters dizem que eu tive sorte e a palavra sorte para ele é, eu chamo esforço e dedicação. Por isso acho que não há outra forma de acabar, porque eu acho que o mais importante e aquilo que eu sempre fiz, sempre tive no meu cantinho, e eu tenho uma frase e partilhei com ela o Nuno o outro dia. Eu prefiro trabalhar duro, mas em silêncio, e deixar que o meu sucesso faça barulho. Eu sou trader, não disse, mas eu comecei no futebol, mas não me identifiquei com o mercado do futebol. Acho que toda a gente tem direito a optar por mercados diferentes ou por esportes diferentes sem identificar com eles. E eu derivei para o ténis, porque identifiquei-me mais com o mercado do ténis, porque eu tinha uma forma de estar exposto no mercado. E no futebol, é verdade que o fator tempo pode beneficiar, mas vai estar muito exposto a favor de uma equipa ou de outra. E então eu prefiro estar exposto e saber o que estou a fazer, e mais importante do que entrar é o critério de saída, do que tratar de estar lá Identifiquei-me mais com o ténis e dedico-me apenas ao ténis, embora faça algumas apostas simples no futebol, mas propriamente posso dizer que não é a minha praia, nem lá perto. Lindo, lindo. Disseste umas quantas já me tinhas dito a mim. É assim, olha, falando aqui muito rapidamente, eu não conheço o Stop Loss, mas é assim, se tens interessado um dia falares, epá, a gente primeiro fala no TeamSpeak os dois, para perceber o teu discurso, a tua personalidade, e porque não combinarmos um dia. O Tiago Tomás lança aqui o desafio, que é alguém bastante presente no grupo. Sim, e, sim. E tanto no TeamSpeak, epá, eu gostava de um dia que fosses convidado, mas depois nós falamos, se estiveres interessado ou não. Gosto muito, pelo menos dos comentários que fazes, sabes muito bem do que estás a falar. Passando aqui para questões, há aqui alguém que pergunta, apostar em equipas live que não se conhece é um indicador de mau controle emocional? Ou é normal, desde que saibamos analisar o tipo de jogo, que vamos ter pela frente através das estatísticas? É assim, eu aposto em equipas que não conheço, em campeonatos que não conheço, como eu costumo dizer, desde que tenha liquidez, eu aposto. Aposto, ou seja, pura e simplesmente faço trading. Agora, claro que faço a minha análise, mas nunca faço análise pré-live. Eu acho que aqui o Pirata e o Futo fazem. Vocês fazem eu ou não? Eu faço. Sim. Eu também gostava de dar a minha opinião aí depois do Nuno. Força. É assim, respondendo a essa pergunta, eu acho que é muito importante trabalhar em mercados diferentes daqueles que estás habituado. Porque vai-te ajudar a nível de histórico, vai-te ajudar depois a perceber as tendências que não estás habituado. Por exemplo, trabalhar com um mercado com pouca liquidez, tu vais ter que ser mais seletivo nas tuas entradas. Um mercado com mais liquidez, tu vais tentar fazer muitas entradas porque sabes que o mercado vai absorver. Eu acho que são maneiras diferentes e acho que é importante trabalhar com jogos com liquidez, mas também é importante experimentares o outro lado. Porque se não experimentares o outro lado, não sabes se aquilo vai dar para ti. E até tu podes estar a deixar uma oportunidade de passar. E se calhar tu pode ser bom, por exemplo, falaram aí no Raspas, ele é muito bom, é mercados com pouca liquidez ou quase nenhuma, mas se eu não tivesse experimentado não sabia. Porque ele começou como todos nós, a Premier League, jogos com liquidez, aquilo é que dava, mas não. Ele experimentou e encontrou uma oportunidade para ele. E acho que é importante cada um tentar experimentar várias coisas e ver o que é que dá para si. O que não dá, mete-se lá. O que dá, aplica-se e melhora-se. Pronto, era isso. Nem mais. Sou Rafael, é isso, não é? É, basicamente pronto. É isso. Acho pá, tenho aqui uma pergunta um bocado. Esta vou fazer ao Futo, que o Futo está inspirado. Como é que alguém participa numa atividade que permite uma completa liberdade de escolha e ao mesmo tempo evita responsabilizar-se se os resultados das suas escolhas for inesperado ou estiver de acordo ou não estiver de acordo com a sua expectativa? Boa pergunta. Pois é. Primeiro, tu, quando escolhes a atividade, tu tens que saber no que vais-te meter. Eu não vou meter nas coisas que eu vou se não souber por antecedência como é que o mercado vai reagir ou algumas particularidades, o jogo e saber se o cavalo é bom ou não. Há pessoas que ligam a isso, há outras pessoas que olham só o mercado. E depois, tu nunca podes deixar a parte da responsabilidade, assim nunca podes dedicar-te a essa atividade. Tu tens de ser responsável pelas tuas entradas ou más entradas no mercado. Por isso, essa parte de não se responsabilizar, eu acho que não podes optar por aí. Isso é praticamente, eu propriamente, vamos pôr aqui um exemplo um bocado parvo, é como eu matar alguém e dizer que não fui eu. Foi o outro que me emprestou a arma. Não pode ser. Se tu queres entrar numa atividade, tens que responsabilizar pelo tempo que vais dedicar a ela, para as tuas escolhas, e depois tens consciência e também, por outro lado, deseja, pá, eu agi mal, mas foi por minha causa e por a tua causa tu já estás a ser responsável. E acho que isso é o mais importante. É porque muitas vezes, se fosse assim, não havia traders profissionais. Porque a primeira aposta normalmente é perdida, ou 90% dos traders a sua aposta foi perdida, então não responsabilizava-se, não seguia-se e não se aperfeiçoava-se e então lixava-se para a atividade. Eu acho que o mais importante é responsabilizar-se e saberes que erraste e saberes que podes melhorar ou aprender. Porque essa atividade não é para todos, é verdade. Mas se tu fizeres um esforço, 80% já está feito. Agora, o resto, depois vem com a prática e vem com a dedicação e vem com o tempo. Eu acho que é impossível uma pessoa não se responsabilizar, porque nestes mercados os erros pagam-se a dinheiro. Responsabilizar é porque tenho dinheiro para dar ao mercado. Olha, deem ao mercado, pode ser que a gente apanhe. Não, a culpa nunca é do mercado. A culpa é sempre nossa, porque nós é que fazemos a entrada. Exatamente, e apelamos mal ao mercado. A culpa é sempre nossa e paga-se a dinheiro. Quando a culpa é tua, pagas a dinheiro, por isso. E já lá está. Mas quem não for responsável também não está no sítio certo. Isto é impressionante. Logo hoje não tenho aqui o administrador no chat, estou bastante entretido. Obrigado por me darem esse prazer. O que é que eu tinha aqui? Epá, a sério, estava com saudades dos nossos amiguinhos. Está aqui alguém perguntando. Ah, me falaram que para ganhar tem de saber o segredo. Isto é assim, isto não há segredo nenhum. Isto ou se conhece o desporto e o mercado ou não se conhece. Tem que se juntar isso. Pois claro, que fora isso, a tal stand-bank e o controle emocional, que são duas coisas cruciais. Não há segredo. E certamente vocês concordam comigo, não é? Quer dizer, bueno. Isto não há segredo nenhum aqui. Era bom, era. E que eu descobrisse. Está aqui mais. Digamos, o segredo é o conhecimento que a pessoa tem. Praticante tem o conhecimento e pronto. E depois, por exemplo, se eu não trabalho em cavalos e eu não trabalhando, ou sabe coisas sobre cavalos, pode ser um segredo, não é? Mas é porque ele trabalhou. Porque eu não sei, não trabalhei, acho que é um segredo, mas não é. É apenas prática, conhecimento sobre aquilo que está a fazer, e acho que é importante. Agora, o que é que temos aqui mais? O trade é a tua profissão, fute, não fazes mais nada? Já respondeste ou não? Praticamente nesta altura é 100% ténis, sim. É a grande fonte de rendimento. Não quer dizer que não haja outras, não é? Mas sim, posso dizer que sim. Mas atenção, ser uma fonte de rendimento não quer dizer que São Paulo Rebelo nem por aí além. Ganho o suficiente para as minhas necessidades básicas e para alguns extras. É isso que eu acho. Ser profissional depende de muita coisa. Por exemplo, ser profissional, eu posso trabalhar de forma profissional e ser um profissional e não ganhar lucros e fundos. Por eu trabalhar de forma profissional, posso dizer que sou um trader profissional. Certo? Nem mais. Essa questão de agora ler ali de repente a sorte faz parte, também faz parte, e depois está aqui uma boa resposta: a sorte e azar anulam-se, porque conforme temos sorte umas vezes, há outras situações que temos azar, e a resposta está aí: anulam-se. Quanto mais estudas e praticas, mais sorte pareces ter. Pois, isso também é um facto, mas isso não é um facto, é um facto. Ou seja, não é sorte, porque nós de vez em quando procuramos aquilo que eu chamo do chouriço, mas isso é experiência, e é aquela moedinha que estamos dispostos a perder. Se procuramos a sorte, procuramos. É isso, só ganhas dinheiro com chouriços. É pá, procurei-o, se não procurar também não vou ganhar. Sim, mas não é tu procuras a sorte é que procura neste caso. Tu estás a trabalhar e acontece uma oportunidade no mercado, pode ser chamado de sorte, porque os outros não tiveram lá e tu é que tiveste. Exatamente, como as tais situações que eu já alertei uma vez, do quando é um golo anulado, estarem atentos, porque o mercado por vezes dá o estouro, porque nos radares aparece golo e podemos apanhar odds não tão justas. Portanto, é estar atenção, com muita atenção ao jogo. Aqui outra questão: costumas apostar em jogos live em que não conheces as equipas? Tipo, bem, já respondemos praticamente. É a pergunta feita de outra maneira. Está aqui outra: sou brasileiro, aqui milhões de traders brasileiros no YouTube e todos dizem viver de trading, mas na realidade só fazem querer vender curso e acabam por quebrar a branca de todos. Pois é, eu já falei nisso várias vezes, não é os brasileiros, atenção, eu não sou xenófobo, a questão é que os brasileiros têm uma capacidade para vendedores incrível e eles aproveitam-se destas situações, portanto tem que se ter muito cuidado. Com tudo o que há aí na net, a venderem curso, a venderem... Pá, eles vendem tudo. Não é só os brasileiros, mas pronto, enfim, vende-se de tudo e tem que ter cuidado com isso. Portanto, quando me perguntam o que é que eu aconselho em relação a cursos, que devem comprar curso, normalmente digo que não. Normalmente consegue-se encontrar na net os vídeos, isto falando em cursos em vídeo. Porque há outros formatos que esses sim eu aconselho e, conforme já referi, depois é de falar no curso aí dos amigos que estão a lançar. Mas cuidado com isso, porque realmente há aí muita gente que só quer sacar o vosso dinheiro. E na prática não percebem nada disto, é mesmo assim. Exatamente. E já agora, só acrescentando aí um ponto, se tu queres comprar, eu concordo com o Nuno num determinado aspecto, mas também percebo quem está a se iniciar, quer encurtar o caminho. Às vezes encurtar o caminho, vá por atalhos, e se atalho fosse bom chamava-se caminho, é a primeira coisa. E depois, houve quem já tem sucesso, ou houve quem já conseguiu aquilo que tu queres alcançar. Percebes? Tu não vais comprar um curso a uma pessoa que não sequer sabes o histórico dele no mundo das apostas, só porque ele mostrar um lucro de X, ou podes escolher um jogo que correu bem e mostrar-te, e tu ficares, epá, quem me dera ganhar aquilo. Mas talvez os jogos atrás, ou muitos dos jogos, ele tem red e não mostra, mas pronto, e tu sabes a parte o mar de rosas, como a gente chama no mundo das apostas. E o treino não é mar de rosas. Claro que a maior parte dos três querem vender cursos, claro que vão mostrar a parte boa do curso. Ninguém vai mostrar a parte má. Então, não, se mostrasse a parte má, não vendia. E então, aí a comunidade dizer aí, os brasileiros têm essa fama, mas não é só os brasileiros. Vê-se mais brasileiros, pronto. Também é um mercado que se iniciou há pouco tempo no Brasil. E por isso aproveitam esse nicho novo para enganar algumas pessoas. Mas vocês que estão no mundo do trading devem vasculhar um bocadinho. Como não disse bem, tem imensa informação. Claro que é difícil, há muita, desculpa o termo, merda por cá. E tens que saber filtrar. Isto é um facto. Mas tu ao filtrar já estás a aprender. E ao estás a aprender já sabes se aquilo vai resultar ou não. Enquanto estás a dar, por exemplo, 100 euros a um gajo e tu não sabes se aquilo vai resultar para ti. Pronto, é isso. Siga. É mesmo isso, é mesmo isso. Eu estava aqui a ler qualquer coisa que entretanto perdi-me. Enfim. Pergunta, dão-se com punters que tenham resultados consistentes? Que entretanto há aqui outra pergunta que é quase a mesma coisa. O que pensam sobre punters? Trabalho mais fácil em relação à Strade Zone e por isso. Eu por acaso não me dou com punters, mas há um colega nosso no meu TS que ele andava a trabalhar com punter e com algum sucesso e entretanto depois mandou-se para a Betfair e o sucesso aumentou. Porque odds mais altas e um cash out justo. Portanto, sem perder parte do lucro. Portanto, não conheço muitos, mas sei que há. E há bons punters. Portanto, se o trabalho é mais fácil ou mais difícil, epá, eu nunca trabalhei com um punter, ou por outro ainda tentei, mas não me dei bem. Portanto, não sei se o Futo conhece alguém. Futo ou pirata? Sim, sim. Eu conheço alguns punters conhecidos, tu conheces um. O Bill Walters é o grande exemplo de punter. É o melhor do mundo, provavelmente, ou dos melhores. Yeah. E depois, o que é que eu acho? Eu acho que o punter tem mais trabalho do que um trader. Porquê? Porque o punter, temos que diferenciar aqui uma coisa. Há os punters que se dedicam e estudam e sabem o que estão a fazer e há aqueles que são punters e metem uma aposta e vão jantar fora e chegam a casa e têm o dinheiro na conta. Ou não. Por isso, há dois tipos de traders. Aqueles traders que se aplicam, eles têm que estudar, eles têm que se aplicar, eles têm que saber o que estão a fazer e também não fazem muitos jogos. Fazem jogos que realmente acreditam ou acham que têm valor e procuram as odds indicadas para isso. O trader, por ter um conhecimento mais vasto, pode trabalhar em vários mercados e em vários jogos. Porquê? Porque qual é a grande diferença do trader? O trader nunca está disposto, claro que se trabalhar under limits está, mas é controlado, não está disposto a perder 100%. Um punter pode estar disposto a perder 100%. Essa é a grande diferença. E claro que o controle emocional para punter eu acho que é muito mais rigoroso, porque há mais piques e há mais irregularidade nos ganhos e nas perdas do que um trader. Mas lá está, são atividades diferentes e para cada uma delas há estudos diferentes e há coisas que deve-se priorizar mais do que umas do que outras. Por exemplo, o trader tem que ter muito a mecânica do mercado para ganhar dinheiro e o punter praticamente tem a visão a longo prazo. E tem a visão de estudo e de dedicação àquele jogo. Pois. Olha, a sobrancelha não dá para arranjar, que isto é mesmo defeito. Ou é efetivo. É mesmo assim. Está sempre para o lado. O que é que eu tinha aqui? Conversa da treta, amigo. Calma. Em relação ao controle emocional, já acabou. Sim, nós já falámos das nossas experiências e agora, pronto, mas por questões que queiram fazer. Acho que não vale a pena também estarmos aqui uma hora a falar de controle emocional, né? Falámos o que tínhamos a falar. O que é que está aqui mais? Pá, façam aí perguntas, entretanto, se quiserem. Temos aqui, a gente normalmente aponta isto para uma hora, ainda falta aqui uns 15 minutos, epá, aproveitem isso. Pergunta, consegues trabalhar dessa forma a tempo inteiro, sem pensar naqueles extras, influenciando então os teus redes? Olha, eu falei nisso, portanto, eu sei que esta pergunta é para o fute, mas eu respondo na mesma. Eu falei nisso, quando falei na situação de me cortarem a internet ou a luz ou assim, e é complicado estar a fazer trading, estar a tempo inteiro, não é? Com esse tipo de responsabilidades, sempre complicado. Agora, claro, bem que aqui a pergunta é os extras, fute, é que falaste nisso? Coloca a pergunta outra vez, é que eu perdi-me, estava aqui a ler o chat e... Oh, depois de ler isso, perdes-te completamente. Consegues trabalhar dessa forma a tempo inteiro sem pensar naqueles extras influenciando os grandes? Claro que no início não. No início eu tinha essa pressão de pagar o que é que seja, internet, o local onde trabalhava, etc. Claro que isso no início mexia muito com a parte psicológica e cometia muitos erros a pensar nisso. Ou forçava entradas, ou tentava fazer mais um jogo para compensar talvez uma altura que não pudesse trabalhar. Agora não, agora desenvolvi o meu controle emocional e sei que as coisas vão acabar por acontecer se eu trabalhar às bem. Não vale a pena estar a forçar. Se eu sei que, por exemplo, ganho X a cada jogo, se eu fizer 30 jogos e correr-me bem e eu fizer bem as coisas e sei que normalmente faço-as bem, vou conseguir alcançar aquele valor sem grande sacrifício. Por isso, é mais isso. Pensar jogo a jogo e não no final do mês. Eu acho que quando tu vais trabalhar pela primeira vez, no teu primeiro dia estás já preocupado com o teu primeiro dia e não estás preocupado quando, no dia 31. E fazes o melhor possível para apostar em ti. Aqui é igual, trabalhar dia a dia, fazer o melhor que tu sabes e depois os lucros vão aparecer e se fizeres bem as coisas e sabendo que tu as fazes, o dia 31 vai ser positivo. É, completamente. Eu realmente, realmente, treito de ferro, não correia, podes-me tratar por Nuno, para os amigos. Algum conselho que possam dar que seja exclusivo a punters? Pois, eu não posso, lá está, já experimentei e não eu posso dar. Eu posso usar, porque o ponto é praticamente tens que conhecer as equipas. O que é que eu posso aconselhar? Ver muitos jogos, ver a performance das equipas, se estão a jogar bem, se estão num bom momento, se estão num mau momento, estudar as equipas acima de tudo, é o mais importante. Conhecer as equipas é fundamental. Se tentares fazer muitos... E depois é especializar-te numa competição ou duas competições. É que se tu quando queres chegar a tudo, normalmente dá a geneira. Porque não consegues. Então se dedicares a 3, 4 equipas, 2, 3 campeonatos, tens ali equipas de seleção, acho que é muito, muito importante. A análise às equipas é fundamental, ao momento delas, e depois tens sites de estatística muito bons, felizmente. Eu acho que é importante isso, é conhecer as equipas. A parte, claro, a parte fundamental que é ver os jogos e perceber se ela está num bom momento e como é que estão a jogar, se o melhor marcador está a marcar golos, se o melhor jogador está a jogar bem, etc. E depois a parte de estatística que é o resumo geral daquilo que tu propriamente já deves saber. Como tal, pessoal, que estejam neste momento na brincadeira do TS, pá, as coisas vão brincar porque também é moderado, enfim. Quando a tua análise pré-live, quando a tua análise pré-live é melhor do que no live, quer trading, quer punter, qual a vossa reação? Pois lá está, eu não faço análise pré-live, portanto não posso fazer essa comparação, só o mesmo fute. Eu na análise... É assim... Fala-se. É assim, o que eu notei, e no início era muito... senti-me muito, com muita raiva, porque eu preparava o jogo, achava uma coisa... E depois, durante o jogo, fazia ao contrário daquilo que eu estava a pensar. E no momento corria mal. Mas também já me aconteceu o inverso. Eu pensar uma coisa e o jogo ia completamente ao contrário. O que é que eu comecei a fazer? Tudo bem, vou estudar o jogo, mas mais importante do que aquilo que eu achei na teoria, porque as estatísticas praticamente é como o biquíni, mostra muita coisa, mas não mostra tudo. O jogo vai mostrar o resto. E então foi isso. Eu priorizava a estatística pré-live e estudava o jogo pré-live, mas se... durante o jogo fosse contra a minha previsão, eu baseava muito mais naquilo que estava a ver e naquilo que eu achava que ia ser o jogo, baseado naquilo que o jogo estava-me a transmitir. E desligava praticamente daquilo que eu tinha preparado em pré-live. No meu caso, em termos de análise, o que analiso normalmente nas equipas é procurar oportunidades que para mim eu saiba que são rentáveis. E, sinceramente, tento seguir algumas equipas frequentemente para que eu possa apanhar os momentos bons dessas equipas e os momentos menos bons dessas equipas a meu favor. Não. Se nós seguirmos uma equipa durante a época toda, conseguimos perceber quando é que essa equipa está bem e vai marcar mais golos e quando essa equipa está menos bem e vai sofrer golos e nós podemos também operar com isso. Acho que a análise ajuda-nos muito. Hoje em dia, os sites... os sites para estatísticas que uma pessoa possa imaginar e é pegar nessas delas a nosso favor. É mesmo isso. Está aqui outra questão, como é que é? Será que o trader como pessoa tem controle pessoal? Isto é uma grande questão. Porque assim, se nós não conseguimos ter um controle emocional, até inclusive na vida pessoal, então no trading também esqueçam. Eu já falei nisso, que sou muito ansioso, muito nervoso e não sou o típico trader. Eu não tenho, teoricamente, as melhores qualidades para fazer trading. E, no entanto, tive que aprender com os erros. E isso fez com que eu alterasse até o meu dia-a-dia. Ainda não foi há muito tempo que falei com o FUT, estava a falar sobre isso. Eu pegava em mim, pás, dando um exemplo, se calhar um bocado parvo, mas pronto, é um exemplo. Eu pegava em mim um supermercado e, sei lá, gastava 50 euros. E eu comecei a mudar essa forma de fazer compras. Em vez de gastar 50, uma vez por semana, por exemplo, ia todos os dias gastar 5. Porque psicologicamente senti-me melhor com isso. Portanto, eu acho que sim, o trader como pessoa tem controle pessoal, pá, temos que ter. Pronto. Vocês, o que é que dizem vocês? Sim, eu concordo contigo. Acho que o mais importante é isso mesmo que tu falaste. E foi o que eu disse de uma vez. Eu era muito desorganizado, muito, não era disciplinado na coisa que parecesse, mas o mundo do trading veio-me consertar, porque eu sabia que não ia ter futuro se fosse daquela maneira. E então uma pessoa tem que evoluir, e acho que é isso mesmo. Eu disse isso ao Nuno e digo aqui: eu não me importo, eu não quero ser melhor do que os outros traders, eu quero ser a melhor versão de mim mesmo. E então, para ser a melhor versão de mim mesmo, eu tenho que me obrigar a fazer certas coisas que têm que ser feitas naquele determinado momento. E respondi ao José Rocha: nós não falamos em odds de valor, porque acho que a maior parte das pessoas já sabem disso. Se está no mundo das apostas, tem que saber disso. O desvalor é super importante. Isso é algo que havemos de falar também noutra sessão. Houve quem propusesse isso. O que é que temos aqui mais? Qual a percentagem que fazem trading? Epá, isso já foi perguntado. Já perguntaram isto noutra sessão. Mas pronto, eu falando para mim, falo para mim que não tenho problemas. Eu uso, como já referi, 10% da minha banca. Esses 10% é a minha stake, divido em várias stakes e eu consigo num mês. Isto em média, é óbvio. Se fossem todos os meses iguais, estava rico. Mas consigo duplicar a banca com esses 10%. Portanto, Não, isto é como faço. E falando na banca, não é? Agora, em cada jogo, em cada evento, isso depende de muita coisa, não é isso? sim, tem uma pergunta aí do Chaser. Qual é a pergunta a seguir? É a do Chaser? Eu não sei qual é a dele. A dela é o que é disciplina na vertente do trading para ti? Para mim, a pergunta diretamente para mim. Pá, disciplina. Pois, eu. Claro que disciplina tem uma definição por si só. A gente conhece. Para mim, disciplina é, por exemplo, eu obrigar-me a fazer certas coisas. Por exemplo, se eu tenho um plano por exemplo, amanhã vou trabalhar 5 jogos, eu tenho que trabalhar com os 5 jogos. É, digamos, disciplina para mim, digamos, é uma planificação daquilo que eu tenho que fazer em determinados momentos. Por exemplo, imagina, se eu planeei fazer, por exemplo, 3 jogos de ténis, eu tenho que sentir-me disciplinado e tenho que deixar a parte da diversão e dedicar-me àquilo. Tenho que ser disciplinado. Se eu comprometo-me com uma coisa, tenho que ir a fazer. É isso que é disciplina para mim. É a planificação do dia a seguir, e claro, como não disse bem, há coisas que às vezes acontecem, algum familiar pede a nossa ajuda, não sei o quê, mas nós temos que saber dizer não às vezes, embora que custe, para dedicarmos àquilo que nós queremos fazer. E para isso temos que ser disciplinados. É isso tudo. Olha, César, posto uma questão no chat, não sei se tu viste. Se quiseres vir aqui dizer qualquer coisa, avisa-me que eu dou o teu link. Pá, esta pergunta, não sei se não foi feita assim, foi parecido. Futo, até que ponto deixas a tua análise pré-live influenciar a tua análise live? Isto já disseste qualquer coisa do género. Nunca deixo influenciar. Baseio-me sempre na análise live, porque para mim é mais importante aquilo que eu estou a ver do jogo do que as informações que eu obtive para aquele jogo. Deixa eu ver aqui outra. Alguns de vocês já ouviram falar no Bet Robô em Surebet 6% ao dia? Claro que já ouvi. Opa, então isso foi das primeiras coisas que eu quis. Era ter 6% ao dia ou 6% garantido por jogo. Isto até falando das arbitragens. Eu procurei isso tudo. Lá o que é que vocês têm a dizer sobre isso? Eu dar aqui o link ao César. Ou não tem nada a dizer sobre isto? Eu acho que Não tem. material para trabalhar é necessário, não é? A gente termos material que seja bom e que seja uma boa base para depois formularmos a nossa própria teoria e a nossa própria prática a seguir é essencial, não é? Agora aqui vê tanta coisa escrita ao mesmo tempo, não sei se isto são perguntas, se não. O César, entretanto, já vem aí. Agora gostava de conhecer as vossas técnicas para alcançar a disciplina emocional, criar algumas regras. Pois, eu lá está, eu regras que eu criei era parar uma hora ou duas, parar um dia ou dois, epá, whatever. Whatever. Há muita forma importante. De... Às vezes dava para mim a parar, levava um red daqueles valentes e dava para mim a dar uma volta, andava alguns 10 km, andava aí de um lado para o outro, ouvir música na rua, passear. Enfim, agora a disciplina emocional, isso cada um de nós é que tem que descobrir o que é que nos vai fazer, o que é que vamos conseguir fazer para quando acontece o descontrole. E depois a disciplina, pá, é algo que com o tempo e com a rotina, logo cada um vê o que tem que fazer, isso demora o seu tempo. Eu acho é conhecermos a nós próprios e quando estamos a falhar, estarmos constantemente a analisar o nosso comportamento, isso eu acho que é fundamental, e quando estamos a falhar, pararmos e respirar um bocadinho também. Né? Graças a Deus estamos num mercado onde existem inúmeras oportunidades para ganhar dinheiro, porque é que vamos estar ali a forçar e a estar no mau karma, estar ali um bocado chateados, como se podemos estar ali e estar bem e estar feliz por estarmos a fazer trading. Né? Para mim é uma felicidade estar a fazer trading, é bom, gosto. Estou com os meus amigos, trabalho, consigo ganhar dinheiro, pá, é espetacular, não é? Agora, só vou conseguir estar assim se estiver com disciplina e se estiver focado naquilo que estou a fazer. Exato. E eu acho que cada pessoa tem vários problemas. O controle emocional está ligado a várias muitas coisas. Por exemplo, no meu caso foi a ganância. Eu tinha que encontrar alguma forma de não ser tão ganancioso no mercado. Cada pessoa é como estão a dizer aí bem. Cada pessoa tem que ver o problema. Por exemplo, porque é que tu te sentiste daquela forma? E o que é que podias ter evitado para não te sentires daquela forma? Tens que encontrar, digamos, um gatilho, quando aquilo acontecer, tu sabes o que tens que fazer para aquilo não te deixar cometer erros. É isso tudo. Olha, boa noite, César. Ora, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. E olá, Futo, é um prazer conhecer-te, neste caso. Eu coloquei aquela questão porque a experiência que tu tens, como já referiste, já faz há muitos anos trading, é normal que existam dúvidas. Eu, por exemplo, eu desconhecia que trabalhavas o mercado de ténis, pensei que só trabalhasse um mercado de futebol. Em relação a estratégias que eu utilizo em termos de disciplina no meu mercado, a disciplina que eu uso, a minha gestão emocional que eu tenho, nomeadamente nas corridas de cavalos, é muito específica, ou seja, eu tenho que controlar os meus greens e os meus reds, ou seja, eu tenho que saber quando tenho que parar, tanto em green como em red. E isso foi uma coisa que fui aprendendo ao longo do tempo e ao longo que eu fui trabalhando no mercado. É um momento crucial num trader, principalmente num mercado tão volátil, saber parar, tanto em green como em reds. Esta é a disciplina e a gestão emocional que eu uso é essa. E quando não me sinto capaz e quando tenho um red grande, fecho e não faço trading. Tenho um colega trader que uma vez me disse, e tem razão, que 80% das vezes que nós temos um red e que voltamos para o mercado, aumentamos o nosso red, ou seja, só 20% das vezes é que a gente consegue reduzir o red que temos. 80% das vezes nós aumentamos ainda mais o nosso red. E isso foi uma coisa que sempre me ficou na cabeça e que eu utilizo no meu dia-a-dia. Eu, se levo um red grande, eu deixo, paro de fazer trading e vou dar uma volta, vou passear, vou tentar espairecer um bocado e, se for preciso, estou um ou dois dias sem vir para o mercado. Agora, para mim, o essencial no mercado de cavalos é saber parar, tanto em green como em red. Não só no reds, mas nomeadamente no green, ou seja, não forçar o mercado. Eu, se tenho um bom green numa corrida, não vou forçar, porque na maior parte das vezes, e a estatística é aquilo que me diz, quando tenho um bom green, muitas vezes vou queimar parte desse green a procurar ou a forçar oportunidades para aumentar o meu green, quando eu no início tinha até um bom green. É mesmo isso. Que outro exemplo, já não me lembro em que fase da conversa que estávamos. Por exemplo, no fim de semana com milhares de jogos... Quando deves parar de mandar stakes para todo o tipo de jogos? Pois, esta pergunta deve ter sido pensada em relação aos punters. Eu, no meu caso, eu faço jogos atrás de jogos. Eu estou, por exemplo, num jogo de futebol, sou capaz de estar lá 15, 20 minutos, meia hora, e entretanto passo para outro. Pronto, enfim. Portanto, eu não deixo lá stakes, não é? Portanto, esta questão deve-se estar a referir a apostas punters, não é? Penso eu de que... Vocês também não fazem nada disso, não é? Trading. Aqui depois, outra pergunta. Não falaste em 10% da banca para definir a stake depois? Defines uma porcentagem dessa stake para fazer a tua aposta? Claro, eu já falei nisso. No caso do futebol, quando faço scalp, normalmente trabalho com 25%. Divido a stake em 4, não é? Os cavalos, depende. Se me sinto confiante, 10%. Se me sinto muito confiante, 25%, 30%. Se me sinto menos confiante, 10%, é pá, é conforme. É a forma como eu faço a gestão. Como se disciplinam quando estão numa boa maré e como se disciplinam quando estão numa má fase? Ora, então, isso já respondemos. Boa maré, jantar fora. Má fase, está quieto. Olha, está aqui uma questão do Tuga. Olha, Tuga, eu não, como sabem, eu não utilizo 10% nem 20% da minha stake. Para mim, um bom green é quando eu acho que a corrida, imagina, eu estou a fazer uma corrida, se for uma flat ou for uma de obstáculos, por exemplo, um obstáculos como é maior, eu permito-me trabalhar mais o mercado. Se for uma flat e eu vir um green de 15, 20 euros, eu paro. Ou 8 euros ou 9 euros, porque depende muito das odds iniciais dos cavalos, depende muito dos jockeys que estão na corrida, e isso faz-me ter a tal disciplina que nós falamos. Eu olho, vejo, por exemplo, Silvestre Sousa, se tiver o Silvestre Sousa, para quem conhece o mercado dos cavalos, o Adam Kirby, o Luke Morris, o Joe Fanning, etc. Se eu vir esses indivíduos na corrida, eu aí não arrisco tanto no mercado, porque sei que são indivíduos com uma grande capacidade e que a qualquer momento podem disparar o cavalo para a frente e lá se vai uma banca, se estiveres em lay, ou lá se vai a tua stake, ou a stake se estiveres em back. Então aí é a disciplina que eu tenho, é fazer análise antes da corrida, ver quem está na corrida, e aí defino mentalmente, não vou definir que são 8 euros ou que são 5 euros, é o que eu estiver a fazer. Se eu preciso, até paro com 2 ou 3 euros e não me meto mais, porque acho que o mercado não está propício para eu trabalhar. Temos às vezes 30 corridas, eu não vou estar a forçar o meu green ou o meu dia numa corrida. Tenho muitas corridas para trabalhar e isso para mim é a minha disciplina. Tenho muitas corridas para trabalhar, se esta não deu, vai dar outra. Não vou estar a forçar, não vou estar a forçar o mercado. E para mim isso é essencial no meu dia-a-dia, trabalhar desta maneira, não forçar a ter grandes greens, não é? Ou seja, porque a maior parte dos traders que se iniciam no mundo dos cavalos vão tentar forçar grandes greens para imitar profits de outros traders que já andam há algum tempo e que têm consistência e que vêm greens de 50, 60, 70 euros, e aquilo que eu costumo dizer a quem me acompanha é: quem procura grandes greens vai ter grandes reds. Os grandes greens vêm, acabam por vir, o que interessa é ter consistência. Nós não podemos atingir o nosso topo sem começar a aprender a subir uma escada. Ou seja, nós não começamos a subir uma escada pelo topo, nós começamos degrau a degrau e isso vai criando a disciplina. A nossa disciplina, conhecendo os nossos limites como traders, porque nós temos as nossas dificuldades, e daí ser importante fazer uma análise, uma introspeção a nós próprios, naquilo em que somos bons ou naquilo em que somos maus a fazer, aquilo que se designa por análise SWOT, ou seja, ver quais são os meus pontos fortes e os meus pontos fracos e tentar melhorar um bocadinho os meus pontos fracos. Por exemplo, eu sou um indivíduo, um trader, no mundo dos meus colegas que trabalham comigo, eu não trabalho odds altas, ou seja, eu não sou bom a trabalhar odds altas em lay. Por exemplo, sou melhor a trabalhar em back. Por isso, mesmo que eu veja oportunidades em lay em odds altas, não vou, porque a minha experiência diz-me que corre-me mal. E aí tenho que ser disciplinado. Deixa-me só responder aqui ao Stop Loss, que falou aqui num ponto muito importante a estar a referir, porque é que eu, por vezes, ando com um valor e quanto menos confiante ando com o outro. Eu refiro-me ao tal o conhecimento que eu criei de mim próprio. Eu, quando sinto que é aquele dia que não estou tão confiante ou porque estou com algum problema pessoal ou assim, pá, uso menos dinheiro. Claro que o ideal aí, se calhar, é não fazer nada, enfim. Mas é a forma que eu faço. Quando vejo que, ou então, por vezes, começo o dia, as duas ou três primeiras corridas, ou futebol, não interessa, começa a correr um bocadinho mal, o mercado está diferente, baixa o valor do investimento. É só por isso. O ideal, se calhar, é não fazer nada, mas pronto, é isto que eu faço. E às vezes dou-me mal, é um facto, mas pronto. Eu acho que o que devemos fazer para ter controle emocional é relativizarmos um bocadinho o valor do dinheiro que temos na banca. Porque se nós não pensarmos aquilo diretamente como se fosse dinheiro, muitas vezes é mais fácil de gerirmos as nossas emoções. E como estavam aí também a dizer no chat, é importante nós não pensarmos emocionalmente realmente no gesto. E quando é para ser isso, e quando é para deixar correr, e porque se seguirmos uma boa base de regras, vamos conseguir ser bem-sucedidos. Todos os traders que nós vemos que são bem-sucedidos, todos eles têm controle emocional e sabem que se não trabalharem consoante as regras deles, cada um com as suas regras, não é? Se não trabalharem em si, não vão ser bem-sucedidos e não vão conseguir a longo prazo ter rentabilidade, não é? Que é o mais importante. Ter aqui uma última, pá, acho que não vale a pena estarmos a responder a mais nada, já passou uma hora, depois também começa a ficar muito cansativo para nós. E 10 minutos. Yeah. Quando deves explorar, quando queres explorar outros desportos, né? Um exemplo, cavalos, quem deves seguir, quais os exemplos, ou o que fazer. Pois, eu pelo menos no meu caso, quando quero explorar outros esportes, que é o que eu ando agora a fazer, ando a tentar explorar o ténis, falo com quem é profissional trader de ténis. Pronto, é isso que eu faço. Neste caso, no meu TS, temos lá o Rui Miguel, pronto, que infelizmente hoje não pôde vir. Agora, de resto, o que fazer é experimentar, é agarrar em parte de dinheiro, seja, isto neste caso estou a falar no ténis, a pergunta até foi feita devido aos cavalos, mas o que eu faço quando é esse tipo de situações, ou outros testes que eu faço, é pegar em parte de dinheiro, uma quantia que eu estou disposto a perder, ir para lá, mas só vou se tiver esse dinheiro extra, não vou estar a pegar dinheiro da minha banca ou da minha stake para fazer experiências, portanto só quando tenho algum extra que vou então experimentar então outros desportos ou outras estratégias. Eu acho que o fundamental é realmente trabalhar com pouco dinheiro se vamos experimentar um desporto novo ou se vamos experimentar uma técnica nova. Para já, para não perder muito dinheiro se aquilo não tiver valor esperado positivo, não é? E neste caso, por acaso, há bocado nós estávamos nos bastidores antes da nossa conversa e eu estava a conversar com o Fute exatamente sobre isso, que é possível nós metermos stakes de um valor mais baixo do que 2 euros sem ter de demorar o dobro do tempo, né? Basta espalharmos stakes antes e depois ir arrastando as stakes e elas são correspondidas. Dessa forma é possível trabalhar com um valor mais pequeno, trabalhar com várias stakes, e vocês experimentem a trabalhar com várias stakes, que eu acho que é muito interessante nós apanharmos vários preços em vez de ficarmos fixos só num preço, e sinceramente a mim até me ajuda muitas vezes a gerir o dinheiro que tem disposto. Não, stop loss, claro que eu também não estou disposto a perder nada, mas se é uma experiência, é um valor que não me vai afetar psicologicamente, portanto é um valor que eu estou disposto a perder. Exato. Vamos supor que eu entro com 10 euros e vou fazer uma experiência e só lá meto 1 euro, pronto, é uma mini que vou mandar fora, se caso corra mal. Portanto, isto é uma expressão que pode ser interpretada de várias formas, não é? Mas na prática é isto, é um valor que eu sei que perder não me vai afetar. Eu sou um bocado diferente de vocês. Já agora, Cesar, boa noite, pá. E é um prazer também conhecer-te. O Nuno não deixou-me falar ainda, por isso, desculpa lá. Eu sou um bocado diferente, porque eu prefiro saber onde é que vou meter e falar com pessoas que trabalham com o mercado para dar algumas dicas, ou como se chama aqui, dar um laminézinho da coisa, para saber onde é que eu vou meter, para depois me meter. Porque, lá está, nós... ninguém gosta de perder nem a feijões. Perdes 2 euros numa coisa, vais ficar frustrado porque perdes aqueles 2 euros porque não dominaste a coisa e se calhar chegas lá e dizes, epá, isso não é para mim. Se calhar, se não tivesses posto aqueles 2 euros, se calhar era para ti, se tivesses estudado antes alguma coisa do mercado. Por exemplo, foi o que eu estava a falar com o Pirata em back office, que praticamente eu disse a ele, olha, em cavalos a única experiência que eu tive foi fazer layouts de 20 e tentar fechar a 40 ou 60. E ele disse, olha, mas talvez usares outra stake em back, se calhar ganhas tanto, podes perder uma stake, mas se calhar no final do dia estás a ganhar dinheiro e talvez não tenhas uma responsabilidade tão alta. Por isso eu acho que é importante relacionarmos com pessoas que já estão e já têm a sua trajetória praticamente feita, e essa pessoa vai dar-nos conselhos, e também temos que saber com quem falar, não é? Há pessoas que são arrogantes e que pensam que já sabem tudo e não querem partilhar porque pensam que vamos roubar o mercado a ele. E então não partilho. E então temos que escolher bem as pessoas. Por exemplo, se eu quero trabalhar no mercado de cavalos, olha, vou falar com o Cesar. Eu não conheci o Cesar, mas já sei que ele é ótimo em cavalos e tem visto a página dele. Tem aí o Pirata, já ia me enganando, que também está em cavalos, e eu falo com as pessoas que normalmente estão na área. Por exemplo, se eu quiser aprender programação, vou falar com o Nuno, não vou falar com uma pessoa que dança xá-xá-xá, por exemplo. Olha, sabes lá, bons dançarinhos também são bons programadores, também não sabe. Pois, programar os pés, só se for. Ah, mas também... Pronto, epá, isto é assim, isto já vai com bastante tempo, as perguntas entretanto. Olha, eu gostava de fazer uma pergunta ao nosso convidado, se fosse possível. Posso fazer uma pergunta, foda. Epá, se os outros podem, porquê que não podes? Pronto, obrigado. Epá, eu gostava de fazer uma pergunta que já há muito tempo que ando aqui para te perguntar, mas... e é o seguinte, depois de tantos anos a trabalhar no mundo das apostas, gostas mesmo disto? É isto mesmo que tu gostas de fazer? Eu vou-te responder de uma forma. Se assim, como é que tu queres morrer, eu dizia a fazer trading. Pronto, espetáculo. Muito forte. Não, é porque assim, não é fácil uma pessoa estar aqui anos e anos e anos e anos e estar aqui sempre, não é? Tem que haver mesmo disciplina e controle emocional, era aí que eu queria chegar. Claro, e tem que haver motivação, por isso é que eu disse logo quando comecei a falar que eu ouço uma hora de motivação por dia. E vocês vão perguntar, qual é a hora de motivação? Metes aí uma hora de motivação no YouTube, e gajo a dizer para a frente que é o caminho, e aqueles que dentro que a pedra pegam na pedra e relança para ele outra vez e segue o caminho. Praticamente é isso. E foi uma coisa que tive que fazer, porque eu era uma pessoa que no início, sobretudo no início, não via resultados, tenho que ser honesto, não via resultados, ganhava, perdia, ganhava, e aquilo não dava. E depois eu era muito desmotivado e dizia, pá, isto não é para mim, é fogo, quem me dera... Porque eu adorava futebol e faltava as aulas, isso não é exemplo para ninguém, faltava as aulas para jogar futebol e tudo, e sempre quis dedicar-me ao futebol. Mas depois, por incrível que pareça, não foi no futebol que eu fiquei. E isso derivou-se muito à minha forma de ser. Eu prefiro estar exposto no mercado e saber o que estou a fazer e saber que estou a fazer as coisas bem, ganhar dinheiro com isso, do que estar a exposto no mercado e depois as coisas ir contra mim e eu ter a rede e depois ter que ir trabalhar um jogo forçado numa liga chinesa ou ucraniana ou raica aparta para ter um green para justificar o dia. É isso. O controle emocional teve que evoluir e a vontade e a motivação tiveram que evoluir, porque se não tiveres motivação, quando o rede aparecer tu vais desistir. E desistir é para fracassados, por isso. Se tu queres ser isso, exatamente, vais ter que lidar com muitos redes, vais com redes na cara, mas esses redes que tu vais na cara servem-te para te levantares e depois olhares um dia ao espelho e dizer, olha, tudo o que eu levei na cara e os redes que eu levei na cara justificaram-se. Eu só quero acrescentar aí uma coisa que o Fute disse, bem. Trading não é para todos. Nem toda a gente vai encontrar a consistência neste mercado. É praticamente impossível. E daí o controle emocional ser essencial para o desenvolvimento do próprio trader. Ou seja, um dos pontos é a motivação, estar motivado. Outro fator é o fator dinheiro, porque não há ninguém, e eu conheço muitos traders, não há ninguém que se iniciou neste mercado, inclusive eu, que tenha vindo para este mercado e que tenha saído em green, tenha tido logo a consistência, que é aquilo que todos procuram, sobreviver do trading, ou viver do trading, ou ter uma boa vida à custa do trading. Não, isso não vem do dia para a noite. Isso requer tempo, dedicação, disciplina, foco, estudo, ser humilde, ser capaz de aprender com os outros. Por melhor que nós sejamos no mercado, há sempre alguém melhor do que nós, e temos que aproveitar aquilo que os outros nos dizem. E depois nós tomamos as decisões se realmente é de valor ou se não é de valor. Quem me conhece e quem sabe como eu trabalho, eu muitas vezes pego parte do meu green, e o Pirata sabe disso e outros sabem, pego parte do meu green para ir testar o mercado. E sei que aquele dinheiro que provavelmente vou dizer adeus, mas aí o meu controle emocional está preparado para aquela perda. Ou seja, eu sei que estou a pegar em dinheiro que é lucro meu. E estou a tentar encontrar novos métodos de trabalho, porque isto, no mundo dos cavalos, é um mercado que está constantemente em evolução. As estratégias aplicadas há 1, 2 anos atrás, hoje em dia não faz sentido no mercado. O mercado responde de maneira diferente à segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta, porque são milhares de pessoas que estão no mercado e que têm mais conhecimento que nós temos. E nomeadamente no mercado de cavalos, por vezes acontecem coisas que sabe Deus porque é que acontece, quer dizer, sabe-se porque é que acontece, não é? Coisas provavelmente que estejam já pré-programadas, digo eu, não é? Não quero estar muito a alongar nisto, mas às vezes acontecem essas situações e nós temos que estar preparados para lidar com elas. Porque caso nós estejamos preparados para lidar com elas, então nós estamos preparados para vir fazer trading, nomeadamente, e eu quando falo no mercado de cavalos, que é onde eu opero, no futebol não sei, fui punter, fiz pouco trading no mercado de futebol, para mim o mercado de cavalos onde eu me sinto bem, e quando eu falo neste mercado, porque cada mercado é diferente e certamente terá várias estratégias emocionais a aplicar, quem anda nos unders ou nos overs ou no match shots. No mercado de cavalos acontece tudo muito rápido e temos de ter uma frieza e temos de deixar as emoções muitas vezes de lado. Quantas vezes eu tive situações de ter dinheiro lá dentro e o mercado está a ir contra mim. E a vontade que eu tinha era de fechar, porque para não perder a minha stake, o dinheiro que tinha lá colocado. E às vezes eu dizia para mim próprio, não, tu fizeste a tua análise, tu estás a ver, estás a fazer a leitura, por isso tu, aquilo que tu estás a fazer é correto. E o mercado dizia-me que não, e depois acabava por dizer que sim. Isso é preciso ter frieza para nós estarmos, para termos essa capacidade de decisão. Não, olha, vamos entretanto terminar, pá, e despedir-nos porque isto já, 1h20, já começa a ser muito cansativo. Sr. Fute, queres despedir ou nem por isso? Pá, é só que eu tocar mais num tema, para a gente depois fechar em grande e à francesa. Estão a falar aí de objetivos, eu acho que os objetivos estão ligados ao controle emocional. Eu acho que quando tu tens objetivos para evoluir, já a tua forma de trabalhar, e não pensares tanto em atingir um valor monetário, podes ter uma referência. Ter a referência é importante, na minha ótica. Claro que outras pessoas podem olhar, ter uma referência é importante. Agora, tu tens de cumprir aquele valor obrigatoriamente, isso é negativo. Porque podes trabalhar num jogo e até teres trabalhado bem, mas não teres chegado àquele objetivo, então vais ter que trabalhar um jogo que talvez não estejas preparado para trabalhar só para atingir aquele valor. Na minha ótica, isso é negativo. Agora, tens uma referência, por exemplo, tu sabes que em média ganhas, por jogo ganhas 20%, o teu objetivo será mais ou menos atingir 25%, por exemplo. Aquilo é uma referência. Vai haver dias que tu vais conseguir atingir aquele valor facilmente, há outros dias que não vais conseguir. E vai haver dias que vais fazer muito mais do que aquilo. Se for como referência, eu acho bem, porque nós temos que ter um desafio e motivar-nos para fazer algo diferente. Se tu fizeres sempre algo igual, sempre igual, sempre sistemático, é apenas uma tarefa. E tarefas nós não precisamos. Precisamos de algo que nos motive, que a gente acorde de manhã com vontade de ir trabalhar, porque temos um objetivo novo à nossa frente. E depois, eu tenho objetivos, mas é qualitativos. É melhorar a minha forma de trabalhar, maximizar os meus lucros e tentar reduzir ao máximo o reto que eu tenho. Por exemplo, no ténis, o que é que eu normalmente faço? Por exemplo, eu tenho, por exemplo, em média 180% de percentagem por jogo, às vezes mais, às vezes menos. E então tento que o red nunca chegue tanto ou menos. Por isso, eu acho que os objetivos têm que ser mais a nível qualitativo, mais a nível de aprendizagem e de evoluir a nível de estratégia do que a nível monetário. É a minha opinião. E para acabar em grande, olha, Nuno, adorei estar aqui, foi uma experiência muito interessante. Eu sei que tentaste ter aí algum cuidado com o chat, né, pá, mas caga nisso, há sempre pessoal que deita abaixo, mas caga nisso. Pá, o cuidado que tive foi aquilo que, pronto, que aconteceu. Epá, mas caga nisso, há sempre gajos assim, pá. Não estou preocupado, foram avisados e depois foram banidos. Tá já a dar importância a quem já não tem, por isso vem fazer aqui espalha-fato para ver se alguém olha por eles, mano. Tranquilo, foi muito não, fixe. Não, eu só avisei e depois bani, não me chateia mais, portanto, não... Para não estar tranquilo, olha, eu acho que o pessoal está a criticar devia fazer também uma conversa de traders deles, que era para a gente ver também. Epá, era fixe. Lá está, quem critica é quem não faz nada. Isso não interessa agora. Despeçam-se lá que o pirata principal tem que ser embora. Pessoal, se vocês querem ser traders, agarrem a oportunidade e apliquem-se com tudo o que vocês tiverem. É como amanhã fosse o último dia. Deem tudo, apliquem-se, estudem, falem com quem sabe. Quem não sabe, vocês não falem porque vai só vos desnortear e vocês não precisam estar desnorteados, vocês precisam ir para o caminho certo. E é tão isso, focados, não é desnorteados, focados no objetivo. Se o teu objetivo é ser trader em cuida de cavalos, em ténis, em futebol, foca-te nisso, meu. E o mais importante é não ligar, já aquelas pessoas normalmente dizem mal, ignora, porque elas talvez queriam ser como tu e não conseguem, por isso falam mal, porque é sempre uma forma de cobarde de olhar para a vida. e também opa, a todos, lá, e que não são boas apostas, pá. E é isto, olha lá, não te esqueças que eu como DJ de vez em quando saio-me uma ou outra ao lado e tenho 1000 ou 2000 as pessoas a olhar para mim e eu pronto, tenho que me aguentar. Portanto, eu estou, críticas levo com elas todos os fins de semana e é ali, em live. Portanto, isto para mim não é nada. A questão é que pronto, tem que, aqui no caso do Shed, teve que ser. Porque senão isto parecia uma selva. Bem, enfim, Shazer, queres despedir? Ora, boas pessoal, obrigado pelo convite, obrigado Fute, pela tua experiência que passaste aí, que é sempre importante e pertinente para quem se quer iniciar, seja no ténis, no futebol ou nos cavalos, pirata. Parabéns Nuno, mais uma vez estás de parabéns pelo projeto que estás a fazer, os meus parabéns. Se me deixarem, aproveito, visitei a página Faculdade das Apostas, tem lá informação e obrigado, está bem. E é isso. Epá, a próxima conversa de traders não fazemos a mais pequena ideia, não faço a mais pequena ideia quando é que vai ser, nem qual será o tema. Temos para vários, pois nós pensamos o que é mais apropriado. Aquela sondagem que eu fiz foi para perceber o que é que vai na vossa cabeça, embora eu já calculava o que é que vocês queriam. Mas nós temos que definir o que é mais apropriado, porque isto é feito a pensar mais nos iniciados. Portanto, não vamos avançá-lo com coisas muito, muito agressivas. Está o Rafael, lá estou eu, o pirata, a despedir-se. Falta ele. Rapaziada, uma boa noite para vocês. Obrigado, Fute, por ter estado aí. Obrigado, pessoal, por terem estado aí a assistir. É sempre bom ter-vos aqui connosco e voltaremos com um bom tema, com certeza, e com bons convidados. Isso é o que prometemos. Claro, e também desafio à Phoenix, mas já sei que vai ser difícil. Bom, enfim, stop loss e qual era o outro que agora não me lembro? E o Tiago Tomás, pá, fica o convite feito, depois digo alguma coisa se estiverem interessados. Vá, para mim, obrigadão a todos, batemos o recorde, depois eu falo em números que agora não consigo ver. Depois eu acabo por falar nos valores do Conversa Trader de hoje, que isto, pá, rebentou. Espetacular. Obrigado a todos, obrigado aos convidados. Pessoal, muitos carinhos e bons ganhos.